Aleluia, Deus está aqui nesse lugar. E eu sempre digo, não é porque eu digo, é porque Ele diz. É Ele que diz que Ele está. Seja numa reunião de duas pessoas, três, centenas, ali está o Senhor. Queria perguntar aqui para mais especificamente para as mulheres. Quantos vasos tem na sua casa? Não sanitários, vasos para flor, para... Claro, né? Vasos em geral, quantos tem na sua casa? Um, dois, três? Cada uma pensa para si, cada uma sabe quanto tem em casa. Quantas tigelas que você tem, aquelas travessas, antigamente chamavam de Colorex? Quem lembra do tempo do Colorex? Olha aí, ó, muitos de vocês, os irmãos mais da minha época, né? Colorex, isso era uma marca, né? Mas está lá, muitos de vocês ainda têm em casa, guardado. Pirex, é verdade, estão lembrando? Mas tem travessas lá? Tem. Tem travessa ou vaso de flores? Mas vamos ficar agora em travessas. Que você só usa quando vem uma visita especial? Tem, né? Tem, mas... Quando vem uma visita, que você é uma pessoa que você estima muito, que você quer tratá-la com mais honra, no dia a dia... É aquelas travessinhas comum, né? Ah, como é que chama aquela marca lá? Duralex. É, essa eu tenho em casa, vocês devem ter também. Acho que todo mundo de 20 anos para cá, um dia teve um Duralex em casa. Teve aquela xicrinha marrom? Teve? Tiveram os pratinhos marrons? Ou um marrom escuro assim, né? Então, todos somos mais ou menos iguais. Pois no dia a dia é aquela travessinha simples. E quando vem uma visita, você vai lá no seu guarda-louças, vai lá no seu armário e traz uma travessa de prata. Ou, talvez alguns irmãos aí tenham de prata. Não é pecado ter de prata, tá, irmãos? Talvez alguns de vocês são mais chiques ainda e mais abonados financeiramente, vão lá e trazem uma de ouro. Tá ficando bom esse negócio. Pois você viu o primeiro versículo da Bíblia, que nós lemos hoje, que diz que numa casa, numa grande casa, tem vasos. Vasos aqui pode ser para colocar flor, pode ser esses para colocar alimentos, saladas, coisas. Tem vasos comuns e vasos especiais. Tem vasos para momentos de muita honra. E tem vasos simples. Que é para momentos comuns. E hoje à noite eu quero falar uma palavra que fala desses utensílios em geral. De como Deus quer trabalhar e a quem Ele compara esses vasos. Vamos lá? Vamos fazer a viagem? No capítulo 18 do profeta Jeremias. Pouquinho depois do meio da sua Bíblia. No capítulo 18. Tem coisas muito lindas ali que vamos receber nessa noite. Jeremias é mandado por Deus a ir à casa de um homem que fazia vasos, tipo um oleiro, mais do que uma olaria. Uma olaria geralmente hoje se faz só tijolos e telhas, em geral assim. E um oleiro já é mais um artesão. É um artista. Então o Senhor manda o Jeremias lá na casa desse artista que fazia vasos. 18:1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou-o fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que lhe havia dito, lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Amém, irmãos? Olha o que está acontecendo aqui. Deixa eu contar rapidamente o fundo histórico. Nesses dias de Jeremias, estava prestes a acontecer uma grandiosa destruição. O rei Nabucodonosor era o rei da Babilônia, e ele viria contra Jerusalém para a destruir, e era nos dias de Jeremias. E a nação de Israel tinha se desviado de Deus. Era idolatria, era injustiça social, era imoralidade, era todo tipo, era desvio da fé em geral. E Deus disse para Jeremias, Jeremias, vai lá na casa daquele artista que faz vasos. Vai lá naquele homem que trabalha em potes lindos. E observe, e lá na casa dele, lá na oficina, eu vou falar contigo. O Jeremias obedeceu, caminhou, foi até lá e ficou observando aquele homem trabalhar fazendo vasos. E você sabe que quando a pessoa bota ali um punhado de barro, tem rodas que ficam girando. Você já viu essa técnica de fazer vasos? Pois ali estava a roda girando, o homem trabalhando com as mãos e de repente aquilo que era quase um vaso ou já um vaso, se desfez, estragou e diz na palavra, estragou na mão do oleiro. Foi simples. Ele deve ter amassado aquele barro de novo e diz ali na Bíblia, começou a fazer outro vaso. E aí o Senhor chamou Jeremias para o lado e diz, Jeremias, você observou o que aconteceu? Sim, Senhor, o vaso estragou. Mas você observou que o homem fez de novo? O homem não desistiu de trabalhar o oleiro? Sim, Senhor, ele não desistiu. Pois assim sou eu para com a casa de Israel. A casa de Israel se estragou, a nação se corrompeu, são todos os tipos de pecados. As pessoas assumiram, inclusive, religiões dos povos vizinhos. E Deus disse, se vocês não se arrependerem, eu destruirei. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Deus tem compromisso conosco. Enquanto, como é que continua a frase? Nós temos compromisso com Ele. Aqui a palavra de Deus chega a dizer que Deus tinha falado em abençoar nações. Deus tinha dito, eu vou construir, eu vou edificar, eu vou plantar. E essa bênção estava, essa palavra estava determinada. Mas se aquela nação, ou pessoa, ou povo se desviasse, Deus voltava atrás. Deixa eu dizer uma coisa. Se você faz um contrato com uma pessoa, um contrato trabalhista, por exemplo, e ali tem cláusulas, se ela quebra as cláusulas, você está liberado para cancelar o contrato, não está? Mas é isso que Deus está fazendo aqui. Enquanto andarem comigo, há uma bênção decretada do céu. Se interromper esse andar, cessa a bênção. E pelo contrário, vem a maldição. Jeremias, esse foi um dos profetas que mais sofreu. Ele é chamado por algumas pessoas, estudiosos da Bíblia, e eu acho que é um apelido que não é bom, ele é chamado de profeta chorão. Você sabia? Muitos teólogos entendidos. Esse homem chorava muito. Mas chorava por quê? Ele sabia que estava vindo uma destruição. O famoso Nabucodonosor, impiedoso. Aquele império deles era uma máquina de fazer guisado. Eles matavam tudo e todos queimavam as cidades. E Deus está dizendo, urgente, urgente. Se fosse uma notícia hoje, estaria em capa de todos os jornais. No, abria a internet de manhã, estaria ali estampado. Urgente, piscando, piscando. Arrependam-se, venham para o Senhor. Deixe o Senhor retrabalhar vocês. É isso que Ele está dizendo. Deixa eu também te fazer mais uma pergunta. Deus tem liberdade para trabalhar na tua vida? Não responde rápido, por favor. Porque geralmente a gente, amém, amém, amém, nem pensou. Deus tem liberdade, Ele te tem nas mãos em primeiro lugar. Tem um defeito que o oleiro quer refazer, o artista celestial quer refazer. Como é que aparecem os defeitos na nossa vida? Você sabe? E como é que chegam os consertos de Deus para nós? Como é que vem a mão de Deus? Bom, esse vaso aqui tem um detalhe, a alça dele não ficou bem feita. Vamos desmanchar sua alça e refazê-la. Primeira coisa que Deus vai querer consertar a sua vida é pela palavra dele. Primeira coisa. Por isso você tem que ter contato com a Escritura, Escritura, Escritura. O profeta Jeremias chegou a dizer que ele comia os rolos, porque a Escritura era em rolo antigamente, e desciam a ele, ao ventre, ao estômago, e tinha um gosto de mel. Claro que isso é uma figura de linguagem. Papel não tem gosto de mel. Ele queria dizer, a Escritura me faz tão bem, é tão deliciosa. Como mel para mim. Esse homem conheceu Deus, falou em nome de Deus, chorou em nome de Deus, pregou em nome de Deus. E ele foi bem sucedido? Não. Seus contemporâneos, pessoal daquela época, o ouviu? Não. Jogaram ele lá embaixo, num buraco todo úmido, numa cisterna escura. De vez em quando lhe davam pão e água. De vez em quando. Foi maltratado ao extremo, porque falava em nome de Deus. Começaram a chamá-lo de traidor. Porque Deus disse para Jeremias, manda toda a nação se entregar. Manda a cidade se render. Está vindo aí o homem que vai destruir tudo. Se arrependam e se entregam. E o povo dizia, nós vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar. Primeiro, Israel não tinha condições de lutar contra Babilônia. Humanamente falando, não tinha. Mas se tivesse se arrependido, Deus teria dado livramento. Tinha acontecido em torno de 120 anos atrás, desse episódio aqui, tinha acontecido que os assírios vieram contra parte de Israel que chamava Reino do Norte. E destruíram o Reino do Norte, porque o Reino do Norte se tornou idólatra. Depois, os assírios foram vir contra a parte aqui de Jerusalém. E mandaram cartas blasfemando contra Deus. E eles diziam até hoje, ninguém nos deteve. Eu e meus pais, dizia o rei Senaqueribe, nós matamos todos, destruímos todos os deuses e acabamos com todas as fés que existiam no mundo. Levaram aquela carta e o rei Ezequias, um homem que temia Deus, ele leu aquela carta, se assustou ao extremo e levou ao profeta Isaías. E o profeta Isaías e o rei foram ao templo e apresentaram aquela carta para Deus. E sabe o que Deus disse para aquele homem, para os dois homens? Esse rei malvado, 120 anos antes, esse rei malvado não vai jogar nenhuma flecha para dentro de Jerusalém. A população ficou com medo, mas tinha dois homens que receberam uma palavra de Deus. E aquilo, quando vem uma faísca da glória de Deus na sua vida, você enfrenta o mundo, ainda que Deus deu a faísca da glória dele só para ti. Você tem fé para enfrentar tudo. Aquele rei não conseguiu jogar nenhuma flecha, o rei antes desse aqui. Foi embora. Quando chegou na terra dele, lá na Assíria, os próprios filhos dele mataram ele, esse rei pagão. Agora Deus está dizendo, aconteceu algo horrível 100 e poucos anos antes. Está dizendo a Jerusalém, deixa eu trabalhar em vocês. Deixa eu moldar vocês. Voltem a mim. E o pessoal endureceu o jogo com Deus. Porque ao endurecer o rosto com Jeremias, eles endureceram o coração para Deus. Para Deus. Deus quer nos corrigir constantemente. Eu tenho certeza absoluta, irmãos, que nenhum de nós sabe quantas vezes na vida você teve que corrigir seus filhos. Alguém anotou numa caderneta isso ou não? Quantas milhares de vezes? Filho não faz isso. Filho não faz aquilo. Filha não faz isso. Não vai lá, não vai cá, não te junta com tais pessoas. Quantas milhares de vezes você fez isso? Incontáveis. Por semana. Filho não deixa a roupa tirada no chão. Sabe como é que funciona nas casas? Em geral, né? Tem casas muito perfeitas, claro. Mas o cesto da roupa do banheiro, da roupa suja, está ali. Muitas vezes, onde é que está a roupa? Do lado do cesto. Acontece lá também. Filho, não deixa a toalha molhada sobre a cama. Quem pode dizer, na minha casa isso nunca aconteceu? Eu acho que não dá para ninguém dizer. Então nós temos sempre fazendo pequenas correções. E contando essas pequenas correções, são milhares de vezes ao longo de uma vida de um filho, enquanto ele mora conosco. Filho faz os temas quando eles são menores. Filho isso, filho aquilo, são dicas, às vezes são pequenas disciplinas, às vezes são disciplinas maiores, mas se você fosse como um filho, você pai, você mãe, moldando o seu filho. Lá pelos 17 anos o vasinho está todo torto. Quem foi o oleiro? Você, né? Você pai? Você mãe? O vasinho se levanta contra o criador dele. O criador dos seus filhos são vocês. Tem uma palavra em Jeremias, capítulo 49. Não pode o vaso dizer para o oleiro, por que eu não tenho alça? O vaso nunca pode brigar contra o seu criador. Essa palavra, irmãos, do Jeremias, é praticamente um apelo final, é um clamor último. Nação de Israel, se volte para o Senhor. E eles deviam estar dizendo, mas Deus prometeu que nos abençoaria lá no passado. Deus penhorou a sua palavra conosco, ele tem que manter. Não. Olha o que diz comigo. Verso 7. No momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, Deus disse, vou destruir. Mas se tal nação se converter do mal, da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei. Você sabia que Deus se arrepende? Não porque ele cometeu erros, é um arrependimento diferente. Deus tinha planejado nesse primeiro verso uma destruição para desobedientes. Uma destruição para uma nação, ou família, ou pessoa, que se levantou contra ele e seguiu a outros deuses. Mas no meio da trajetória e antes de a maldição chegar, tais pessoas se voltaram para Deus. O que que Deus diz? Cessa. Deus volta atrás? Volta. Porque se ele não voltasse atrás, ele seria injusto. Tem uma pessoa trilhando um caminho mal e vai entrando em destruição. E essa pessoa se converte. Deus tem que cancelar, então, as liberações de arrancar e destruir, como está dito. Deus tem que parar de fazer isso. Senão ele seria um Deus injusto. Também se tem uma pessoa andando com Deus, e essa pessoa está debaixo de bênção, e tem palavra do Senhor dizendo para ela, olha, eu vou edificar, eu vou plantar, mas se essa pessoa fizer o que é mal, a bênção é cancelada. Porque senão Deus seria injusto também. Entenderam, irmãos? Enquanto você está com Deus, está andando com Deus, tu está debaixo da graça de Deus. Tu saiu de debaixo do guarda-chuva do Senhor. Ah, eu quero continuar sendo abençoado. E Deus vai dizer, não, Senhor. Você saiu de debaixo do cuidado divino. Deus é um Deus justo. Mas não só justo, ele é um Deus bom. Porque se ele fosse só justo, nós não teríamos chance alguma de encontrá-lo na nossa vida. Porque nós somos pessoas muito limitadas, nós somos pessoas muito falíveis, nós somos pessoas que carecemos de crescer muito em tudo, no andar com Deus e no andar com as pessoas. Agora, deixa Deus moldar. Se por acaso o oleiro está fazendo a obra dele em nós, o oleiro é Deus, trabalhando em nós, e aí essa cerâmica nova ainda não está pronta, é levada ao forno, queimada a 800 graus, depois de resfriada é tirada do forno, e está errada, está torta, está esgamelada o vaso. Depois de endurecer, o que que faz com o vaso torto? Não dá para moldar mais. Na casa do oleiro, tinha um lugar que era o barro. Estava uma montanha de barro lá que ele ia trabalhando. Tinha ali a oficina dele, propriamente dita, onde o barro estava macio, barro limpo. Depois de trabalhada a obra e ainda macia, forno. E depois do forno, obra boa, ia para a pintura. Obra ruim, ia para onde? O oleiro tinha um lixão, onde as obras ruins eram quebradas e os cacos jogados lá. Dá para ver, né, mais ou menos a trajetória de uma pessoa que anda com Deus. Pode ser que alguns começam muito Deus, bem com Deus, macio, Deus tem alegria em moldar. Vai ao forno. De repente, obra bonita. Só que vasos, irmãos, eles têm que ter uma utilidade boa, linda. Vasos não podem ser para colocar coisas sujas. Ninguém de nós, por exemplo, vai num vaso de flor colocar urina. Vamos fazer uma coisa bem extravagante. Vasos de flor, um pouco de água. De repente, alguns até um pouco de açúcar para manter alimentando a planta. E uma linda flor lá dentro. Vasos têm que ter utilidade. E boas. Ninguém de nós, se vai comprar um vaso, vai comprar um vaso torto. Ah, pastor, tem aqueles vasinhos lá de R$1,99. Que vem lá daquele outro país, que tudo é muito barato. Tem muitos produtos, pode ser barato e caros também daquele outro país. Nada contra isso, mas você não prefere comprar coisas defeituosas. E se você fosse um lojista e você prima pela qualidade, você nem colocaria em exposição vasos defeituosos. Ou lá na promoção, já dizendo, olha, esses aqui têm problemas, quem compra já sabe que tem problemas. Aí é outra coisa. Mas a gente que zela por uma coisa boa, você não vai pegar as coisas ruins. Na obra de Deus, irmãos, o viver com Deus, nós precisamos ter essa flexibilidade. Outro dia eu disse para um casal que estava numa crise, e aconselhando a eles, e eu só lhes disse, se vocês não resolverem logo, eu tenho que dar uma notícia ruim. Qual é, pastor? Vai piorar. Tudo que tu não resolve logo, piora. No seu corpo, se tens, sei lá, uma ferida qualquer, se tu não trata, ela piora. Se tem um câncer, se não trata, piora. Na vida emocional, se tu tem uma raiva, uma mágoa, uma tristeza, se tu não trata, piora. Isso vira ódio. Vira uma amargura, vira uma aversão, se tu não trata, piora. Se na vida espiritual tu tem algo de deficiência com Deus, e tu não trata esse relacionamento frágil ou errado com Deus, devo te dizer, vai piorar. Então deixa o oleiro pegar logo e trabalhar na sua vida. Deus trabalha, dizia há pouco, pela palavra. Você sabia que Deus trabalha através de irmãos? Para nos dizer alguma coisa? Sabia disso? Mas não é fácil ouvir coisa de irmão. Cá entre nós. Quando Deus quer usar um irmãozinho que tu julga, até inferior a ti, que tu julga. Desse eu não ouço nada, pastor. Ele está só 3 meses na igreja, eu já estou há 10 anos. Deus não pode fazer coisas maravilhosas, diz na Bíblia, até de criancinhas que ainda mamam no peito. Deus não pode fazer coisas lindas? Deus não pode falar através de um descrente, agora até vou sair do ambiente de igreja. Deus não pode falar através de um descrente para ti? Pode. Deus usou um rei pagão chamado Ciro. E Deus disse assim, Ciro, meu servo. O homem nunca foi de Deus. Mas agora ele vai trabalhar para mim para fazer uma obra. E Deus usou ele. Você já pensou? Deus pode usar uma pessoa que nem cristã é. Para te chamar a atenção. De repente até para te disciplinar. Para dizer, não vai por aí, é por aqui. Deus pode. Não endureça o coração quando Deus quer falar contigo. Não endureça pai ou mãe quando a palavra de Deus vem pela boca de um filho. Sempre discernimento, é óbvio, mas ouça. Filhos, não endureça o coração quando a palavra vem pelo pai, pela mãe. Quando vem uma palavra de Deus por um professor, de repente nem cristão é. E pode vir algo da boca de Deus através dessa pessoa. Deus é tão sábio para salvar, para moldar, para ajudar, que chegou a usar na escritura uma mula no Antigo Testamento. Uma mula falou. Deus chegou a usar no Novo Testamento um galo que despertou a consciência de um dos apóstolos. Se Deus pode usar até um animal. Sabe por que Deus faz tudo isso? Porque ama, porque Deus quer sempre moldar, nós nunca estamos ainda prontos, não estamos prontos. Ah, pastor, eu já sou um vaso lindo, eu sou um vaso maravilhoso, eu sou aquela travessa de ouro, pastor. Um dia o apóstolo Paulo disse, nós temos um tesouro dentro de vasos de barro. Você pode ser um homem, uma mulher preciosíssima para Deus, em termos até de ministério. Para Deus você pode ser de ouro. Mas para ti mesmo, tu tem que ter consciência que tu é barro. Porque se tu acha que tu é ouro, sabe qual é o perigo? Todo mundo à nossa volta é latão, é bronzezinho, é no máximo prata, os muito bons perto de mim. Mas eu sou ouro. E aí, estamos afundando. Não só no conceito de Deus, estamos afundando, caindo na vida com o Senhor e com os irmãos. Vasos, aqui está cheio de vasos, travessas lindas, que sabem que tem um tesouro de Deus dentro de ti. O Espírito Santo está dentro de ti. A palavra de Deus está dentro de ti. E Deus vai usar tudo, tudo, tudo para te abençoar. Só uma coisa é necessária: quando você viu que deu um passo em falso, você avançou um sinal e o Espírito Santo te falou, através da Bíblia, de um irmão, de um não irmão, através até de um animal. Volta atrás e dizer: Senhor, trabalhe em mim. A pior coisa, irmãos, a pior coisa que eu já vi na minha vida é quando uma pessoa sabe que está errada e ela vai até o fim do seu erro. Isso a Bíblia chama de dureza de coração. Ela sabe que está errada. Ela sabe pela Bíblia, ela sabe pelos irmãos, ela sabe por tantos meios que ela já tem consciência. É como, aqui no interior do Rio Grande do Sul, é como o boi brabo. Quem já conhece essa lida do campo sabe. O boi furioso se atira contra o arame farpado, não quer saber se vai se rasgar todo, ele rompe com tudo. Há um altíssimo preço para ele próprio. Irmãos, nós não somos bois brabos, que ficam como que cegos. Os sentimentos, seja lá ruins, cresceram tanto que fechou o entendimento espiritual e aí machuca outros, machuca a si próprio, machuca a sua família. Mas quando você é uma pessoa moldável, não é que não tenha nada para o oleiro fazer. Tem. Tem muita coisa para o oleiro fazer, você sabe. Muita coisa para Deus trabalhar na vida de cada um, nós como família, nós como igreja, tem muita coisa, irmãos, mas essa flexibilidade é necessária. Se endurecemos quando Deus está falando conosco, jogamos tudo fora. Veja comigo o verso 12, irmãos, veja o verso 12. Mas eles dizem, é o que o Jeremias ouviu o pessoal falando depois que ele tinha trazido essa palavra de Deus. Não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Que coisa horrível está acontecendo aqui. Jeremias, não adianta tu vir com essa conversinha de Deus. Nós vamos continuar nos nossos projetos. Isso é dureza, né? Isso é dureza. De repente, um casal tem um pequeno atrito, ou um médio atrito, e um dos dois põe na cabeça: vou me separar. Sabe que Deus não permite isso, mas eu vou me separar. Não perdoo mais, endureceu. Se por acaso Deus está falando com alguém aqui hoje à noite, eu só tenho que dizer: volta atrás, deixa o oleiro te moldar. Se alguém de nós tem uma raiva grudada no coração contra um patrão, por exemplo, Um dia eu atendi um homem, foi um negócio muito marcante. Ele chegou para mim, marcou hora, eu nem sabia pelo nome que estava ali na agenda. E ele chegou para mim e disse: pastor, eu vim aqui para lhe dizer que eu vou matar dois homens. Senta aí, vamos conversar. A pessoa com os nervos assim, ó, a flor da pele. Se eu lhe dissesse, então mata. Ele saía daqui a matar os dois. E ele conhecia algumas coisas da palavra de Deus. Sim, conhecia. Eu fui demitido, pastor. E nunca mais arrumei emprego. Eu quero matar o homem que me demitiu e o chefe de setor. Mas tu conhece a palavra de Deus? Conheço. Sou cristão. Mas eu quero matar. Continuamos conversando, conversando. Se eu abro a mínima possibilidade para ele agir, ele agirá. E fomos indo, devagarinho. Ele me disse: pastor, e tem mais, vou matar dois e vou me separar. E aí ele colocou os adjetivos para sua esposa. Palavras difíceis, se uma mulher tem que ouvir tudo aquilo. Vamos conversando. No final, ele não queria matar mais nenhum dos dois. E nem queria se separar. Mas ali, irmãos, o que eu fiz, provavelmente vocês fazem em muitos casos também. Ser mão de Deus para moldar um vaso. Esse sim, um vaso que está à beira do inferno. Um homem que conhecia Deus, parcialmente, mas vinha com uma dor terrível. E aí você pode ajudar pessoas. E pode ser que, se você sabe uma verdade de Deus ali, ele recuou. Ele deixou Deus me usar para moldar a vida dele. E se ele não deixasse? Se ele viesse aqui apenas vim te comunicar que vou matar dois. Então não precisa vir comunicar. No fundo, quem vem dizer isso, sabe o que eles estão dizendo? Me ajudem, por favor. Eu estou raivoso. Eu estou odioso, eu quero matar. Mas alguém me ajuda para não matar. Eu quero me separar, mas alguém me ajuda para não separar. Porque eu conheço o que Deus diz. Eu conheço o que Deus diz, mas meu coração petrificou, endureceu. E aqui essas pessoas diziam para o Jeremias: não tem esperança, Jeremias, para de falar isso, nós vamos seguir o nosso projeto. Irmãos, deixa Deus te moldar, e à medida que você deixa Deus te moldar, você vai ser usado para moldar outros. Tem gente desesperada, tem gente fazendo todo tipo de loucura. Ontem à noite foi lindo. Nós fomos lá conhecer o hotel. Tinha um pianista no saguão, lindo saguão. Talvez ele vai estar lá quando nós formos. Tocava muito aquele homem, muito lindo ouvi-lo. E aí a gente foi buscar água para o chimarrão, ali à tardinha, e eu disse: eu vou lá falar de Jesus para ele. Todo mundo parando para ouvir, onde tem um músico bom. Você sabe que junta a gente na volta. Mas eu disse: não posso deixar esse homem sem Jesus. Fui ali conversando com ele, conversa vai, conversa vem. Daqui um pouco ele me diz assim: eu sou evangélico. Para aí, evangélico daqui para fora, nominal. Rapidinho ele disse: eu vou cantar e tocar para vocês. A primeira vez eu fiz uma música para a minha cidade. E o homem cantou a música que ele fez. A letra, escrevi a mão agora, há pouco. Fui o primeiro que ouvi a música. Se ele virar um artista famoso, pode ser que eu diga, eu fui o primeiro a ouvir essa música. Uma música falava da cidade dele, mas na letra, sabe o que se percebia? Uma certa tristeza, mágoa, porque a cidade dele não o reconheceu. Cidade tal, aqui bem pertinho de nós. Cidade tal, por que deixaste teu filho ir embora? E é mais ou menos assim a letra. Vem outros de fora, tu reconheces os filhos de casa. E aí citava o nome da rua, das ruas, do paradão, daqui, dali. Alguns já captaram onde é que tem o paradão, né? E daqui, dali, uma música assim, que falava da beleza da sua cidade, mas sua cidade não fez nada por ele. Artista e músico tem muito disso, não tem? Um pouco um ar depressivo. Rapaz, tantas eu disse assim, esse teu talento, muito talentoso, um dia vai ser todo colocado para Deus. Você vai ser, eu já sirvo a Deus. Não, não, tu não entendeu. Tu ainda não serve a Deus. Nesse jeito que nós entendemos servir a Deus. Um rapaz muito, muito dado, muito comunicativo. Ele disse, tu conheces a verdade. Não estás vivendo agora a verdade. De repente uma pessoa dessa teve algo, conheceu a verdade, um vaso que Deus estava moldando e se perdeu no meio do caminho. Alguém precisa chegar, vem para o Senhor. Ali foi a minha mão, mão de Deus. A mão de um outro irmão, eu sei que chegou nele também, mão de Deus. Deixa Deus te moldar. Mas olha, essa gente aqui diz no verso 12, não há esperança. Cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Eles até diziam, nós temos um coração mau e vamos continuar mal e não vamos sair da trajetória má. No popular, tem que ser muito cabeça dura. Espiritualmente. A Bíblia chama, a gente chama, fulano é cabeçudo, né? Cabeça dura. A Bíblia chama este coração duro, obstinação, rebeldia, é tudo a mesma coisa. Agora o coração endureceu. E do que foi formado o ser humano? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Não foi do barro. E o barro não é macio. E aqui diz que Deus é oleiro. E a palavra usada aqui no versículo 4 é a mesma palavra de Gênesis 2:7 que Deus molda. Mesma palavra lá do início da Bíblia, aqui nos dias de Jeremias. Deus te fez, escute irmão, agora eu vou te dizer. Deus te fez um homem, uma mulher, para ser trabalhado pela mão dele e você ser macio. Por que endureceu? Ah, pastor, todo mundo não me ouve, não me aceita, me magoaram muito. Vamos fazer o seguinte, vamos parar com isso. Meu pai e minha mãe me fizeram muitas maldades, vamos parar com isso. Meu patrão me injustiçou, vamos parar com isso. Dizer, Deus, pode ser verdade sim, tive um pai mau, uma mãe má, um patrão, um professor, tudo mal na minha vida. Mas eu tenho que responder pelos meus sentimentos e pelos meus atos. Não vou botar na conta dos outros o que é meu. O próprio Jeremias dizia, nunca mais se diga esse provérbio em Israel. Os filhos comeram, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Não se diga mais isso. Cada um responde por si. Teu coração, que você se converteu, vinha crescendo com Deus, está crescendo com Deus, ainda é um coração que aceita a mão de Deus para mudar o que tem que ser mudado? Tem um problema de crentes velhos. Uma tentação para crente antigo. Eles acham que já estão prontos. Tudo que Deus queria fazer de formato já está feito. Não, não está feito. E se eu posso dizer entre os crentes mais velhos aqui, acho que eu me enquadro. Quem tem mais de 30 anos com Jesus aqui? 30 ou mais? São poucos. Obrigado, irmãos, mas são poucos. A maioria é menos de 30 anos. Eu me enquadro com vocês. Nós temos um risco, nós temos que cuidar. Eu já estou pronto. O apóstolo falou, Filipenses capítulo 1, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra de fazer o vaso vai até o dia ou da sua morte ou da vinda de Jesus. Aí a obra está completa. A obra está completa. Tem alguma coisinha aí para Deus moldar? Tem ou não tem, irmãos? Tem. Tem. Você é barro. E a própria ciência já descobriu que no nosso corpo tem todos os elementos químicos que existem na Terra. A ciência verdadeira e a teologia verdadeira vão se encontrar. A verdadeira, os preconceituosos com religião nunca vão aceitar isso. Você é barro. Você nunca foi feito por Deus para ter um coração endurecido de pedra. Sentimentos flexíveis. O nosso corpo, todo ele é flexível, né? Por que a sua alma seria endurecida? Por que seu espírito, seu relacionamento com Deus seria algo rígido? Fomos feitos do barro. E, aliás, diz a Escritura, que ao pó voltaremos. Para nós não esquecer a nossa origem, a origem física. Tem alguma coisa para Deus fazer aí? Tem. Deixa Deus fazer. E se tem defeitos, diz: Deus, põe a tua mão em mim e molda de novo. Porque vaso feio, no sentido todo torto, esses não têm utilidade na obra de Deus. Eu quero, irmãos, e Deus quer, que aqui só tenha vaso de honra. Só vaso de honra, só aquelas tigelas lindas para ocasiões especiais. Mas Deus vai utilizar essas tigelas lindas, Deus vai utilizar essas tigelas lindas. Você viu o que dizia naquela nossa leitura? Olha, escute só. Numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Também tem vasos de madeira, de barro. Alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois se alguém a si mesmo se purificar dos erros, será utensílio de honra, santificado e útil ao seu possuidor, e preparado para a boa obra. O que é necessário para ser um vaso de honra? Se purificar dos erros. A gente não lava em casa os copos todos os dias. Se você hoje à noite tomar um suco de laranja, por exemplo, ao chegar em casa, deixa o copo na pia, amanhã de manhã, não lava, toma um copo de leite nele, deixa ali ainda. Ao meio-dia, toma mais um suco. no meio da tarde, de repente faz um lanchinho, mais um leitinho, e o copo vai ficando daquele jeito. Se nós lavamos os copos toda hora, comparado nós a vasos copos, por que não lavaríamos nossa vida espiritual toda hora? Vamos lavar os copos? Vamos? Então vamos ficar de pé, porque tem a ceia do Senhor daqui a um pouquinho. Vamos lavar os copos? Tem coisinha suja lá dentro? Senhor, tira, Senhor.